colacolo, borrachudo, Jackson Fun, voando, se colacolo, borrachudo. Outro dia fui no banco pra descontar o cheque de um cara que resolveu me pagar. Estava durão, sem nenhum tostão, sonhando com aquela grana na mão. Parecia mentira, eu nem acreditava, saindo dali ia fazer uma farra. Aí a caixa veio com um papo pra mim, um papo esquisito que dizia assim: por favor, senhor, sua identidade, preciso conferir o que vale a assinatura. Ele assinou a caixa carimbou. Ele assinou a caixa carimbou. Ele assinou a caixa carimbou. Ele assinou a caixa carimbou. Cheque se for voador. Jackson Fun, voando, se colacolou, borrachudo. A caixa voltou e disse: sinto muito, senhor, esse cheque não tem fundos, é conta encerrada, não posso fazer nada. Nada? Nada. Mas como, gente boa, eu preciso receber, tenho contas pra pagar e bocas pra comer. Se não, ó, eu vou ter que apelar em um voador. Eu vou lançar, já que a onda é cheque ouro, cheque verde, cheque especial, cheque quente, bate pronto, cheque digital. Cheque ouro, cheque verde, cheque especial, cheque quente, bate pronto, cheque digital. Voando, se colar, colou, boa chuva.